Desenho enviado por Gustavo Tanus. A imagem apresenta um desenho artístico feito com caneta azul sobre papel, composto por padrões geométricos e linhas que criam um efeito hipnótico. No centro, há um olho estilizado cercado por formas triangulares. Acima, três cogumelos com detalhes texturizados aparecem sobre um fundo de linhas concêntricas. Há também um texto escrito dentro de uma estrutura geométrica que diz: "A pior produção em série é da mente humana." Coluna entre linhas estratégicas, de Cris Verissimo. O uso excessivo das redes sociais e da tecnologia na literatura contemporânea. Como editora da Astrid, recebi um número crescente de textos criados por inteligência artificial. Diria quase excessivo. Não há dúvida de que as ferramentas tecnológicas atuais têm o potencial de atualização do processo criativo, tornando-o mais ágil e eficiente. Softwares de escrita assistida, editores inteligentes e até mesmo a inteligência artificial, podem oferecer insights, ajustar o estilo e melhorar a fluidez do texto. Até aqui, tudo bem. Utilizar a tecnologia como um apoio pode ser extremamente positivo para quem escreve, aprimorando ideias e tornando uma jornada de criação mais leve. Entretanto, o problema começa quando a tecnologia ultrapassa o papel de auxiliar e passa a assumir o protagonismo. Hoje, não é incomum que os autores recorram à inteligência artificial não apenas para ajustes pontuais, mas para a criação completa de seus textos. Em uma leitura mais atenta, os olhos treinados podem perceber com facilidade quando isso acontece. Capítulos inteiros parecem seguir fórmulas pré-programadas, capas, títulos e sinopses têm sido produzidos da mesma forma, gerando um tipo de literatura que parece cada vez mais impessoal e previsível. Isso é um reflexo direto do impacto que as redes sociais têm exercido sobre o mercado literário. O que antes era um espaço de troca de ideias e divulgação de novos autores, agora se tornou uma plataforma onde algoritmos definem quais livros serão lidos e que tipo de conteúdo deve ser criado para agradar a um público específico, com base em métricas e padrões de comportamento. A consequência disso é uma padronização não apenas no estilo de escrita, mas em toda a estética literária. A cada dia, fica mais difícil diferenciar o que foi escrito por uma máquina do que foi criada por um ser humano. Isso me leva a refletir. Que tipo de leitor estamos formando para o futuro? Coluna Um Dia de Cada Vez, de Lucas Vilela. Cuida da sua mente. Dimensão infinita. Acordo e não desperto. Só carrego o peso da obrigação de fazer isso e o tal daquilo. Canso. Esqueço o que sou. O dia passa, menor tempo de existência. Caminhos pela frente, só voltei a enxergar no instante que a vida alertou e a mente bogou. Aviso. Alerta. Cuida hoje. Cuida agora. Sua mente é seu guia. Sua mente é seu lar. Cuida. Imagem enviada por Augusto Borges. A imagem é uma colagem artística que combina elementos simbólicos. No centro, há um planeta Terra parcialmente coberto por uma sacola plástica branca com as palavras Tanque U repetidas em vermelho. Notas de dólar queimadas e rasgadas estão espalhadas pela composição. Um grande besouro ocupa a parte inferior, enquanto um relógio antigo aparece parcialmente ao fundo. Há também elementos naturais como musgo verde. A obra sugere uma crítica ao consumismo e à degradação ambiental. Coluna Chá de Boldo e Devaneios, Insuportáveis, de Marina Stolf. O que você faz todos os dias? Já ouvi muitos psicólogos, marqueteiros e empresários com ou sem sucesso, dizendo que somos os nossos hábitos, a nossa rotina. Hoje, 14 de maio de 2024, escrevo minha sexta reflexão para a revista Escribas, algo que provavelmente só lerão, segundo meus cálculos, em novembro, pois acordei inspirada e pensei, dentre as inúmeras coisas que já se passaram pela minha cabeça, o que faço diariamente? Sou difícil para manter uma rotina concreta, agora, por exemplo, estou escrevendo em um momento que não devia, pois estipulei que iria estudar, paciência. Não escrevo todos os dias, mas penso sobre a escrita durante quase todo o meu tempo. Procuro minuciosamente qualquer indício, faísca de inspiração, uma informação sequer que me acenda. Acredito que nossas maiores ações são feitas no campo do pensamento. Exemplo, já investimos muito tempo em alguém só de pensar muito nele, e talvez seja por isso que as paixões juvenis tendem a ser tão inebriantes, mas muito mais perigosas, dependentes até. À medida que amadurecemos, aprendemos a direcionar melhor os pensamentos. Não dá para viver perdurando instantes, ignorando o potencial de uma base sólida em troca do momentâneo. Por momentâneo, também digo qualquer prazer, vício, fuga. Pode-se gostar de sexo, mas se passar o dia todo pensando nisso, se tornará um pervertido, sua vida ficará a esmo, sua mente intoxicada. Não dá para viver assim. Mas sexo é tabu. Falemos de tese. Você tem uma tese para entregar. Não importa seu nível de graduação, imagine, você adora a estrutura, a construção do texto está empolgado. Se viver debruçado sobre isso o tempo todo, não se permitindo um descanso, muito provavelmente outras áreas da vida serão negligenciadas. Alimentação, higiene, saúde mental e física, as pessoas do seu convívio, as contas que deve pagar, a organização e manutenção da sua casa, vai que um cano estourou. Entre tantas outras coisas que sempre aparecem quando estamos ocupados. Amo a escrita, a leitura, mas mesmo isso tive que aprender a dosar, para que não se torne um vício além hábito. Constância, seja ela qual for, define nossas prioridades. O alimento da minha rotina, agora, definirá as minhas rotinas futuras. É necessário passar horas a fio estudando para entrar em uma faculdade, e passar mais umas tantas horas com a bunda na cadeira, se é a especialização que deseja. É necessário se exercitar constantemente, se almeja um corpicho saudável e bonitinho. E com tantas demandas para apenas 24 horas no dia, 30 dias no mês e 365 dias no ano, o que vai te manter de pé nesse meio caótico que é a sociedade? Para mim, é a perspectiva da artista interior. Tudo o que faço é voltado objetivando manter a chama acesa, além de construir meu futuro. Por isso, penso e falo sobre escrita todos os dias, leio e escrevo sempre que posso, e me dedico às demais áreas chatas da minha vida. Porque ser uma boa versão da Marina me torna, também, uma boa profissional, ou, no contexto mais amplo, tornará minhas conquistas mais possíveis.